Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao programa que apoia os concertos de Michel Teló em Portugal. É pá, para, tira isso! Tira-me isto, meu! Tira isto! Tá, corta! Fazer coreografia. Tira rápido isto! Pronto, já tirei. Ok. Muito boa tarde, vivemos as conversas de esquina. Tiveste 2 segundos de levar porrada. Tivemos a 2 segundos de não ter programa hoje. Sim. Este programa que emite em direto aqui na Rádio Zero, que no próximo dia 6 de março faz 6 anos. Uma salva de palmas para a Rádio Zero. Muito parabéns à Rádio Zero. E hoje temos a equipa habitual, o nosso amigo Lúcio Gonzalez, nomeadamente Otávio Lozada Oliveira. Uma salva de palmas para ele. O nosso amigo da barba grande e do cabelo grande, talvez, Rui Miguel de Salvador, uma salva de palmas para ele. E nós já somos considerados o programa Júlio Isidro da rádio. E há uns dias eu fazia uma reflexão no Facebook e dizia que a equipa da Comercial das Manhãs era uma equipa de futsal, e nós já passámos a equipa de futebol, já temos suplentes e tudo mais, melhores propriamente que o Matites. Eu acho que isto é indiscutível. Nunca não gostes com o meu Matites. Matites é o maior. Matites é um grande Matites. Como diria Jorge Jesus, muito forte. É um grande gigador. É um grande gigador. E podes parar com o teu monólogo, que eu estou farto de ouvir. Apresenta lá as pessoas. Temos João Fernando Silva, de Cruz, vamos falar sobre os Toiros e o Ribatejo. Mas salva para ele. Ribatexas. E como é o processo de um gajo se atirar da Ponte de Vila Franca. Exatamente. Às 4 da manhã, nós temos que, do dia 20 de dezembro, com o frio do caraças. Porque nós temos que saber isso, se isso é de homem ou não. E temos também uma pessoa vinda da cidade, mais ou menos ali da zona de Leiria, que nos vai falar sobre como é ter Manuel Cajuda como treinador da União Desportiva de Leiria. Mas vamos organizar qualquer coisa. A sério que eu vou falar sobre isso? Sim. Mas vamos falar sobre ela. Não parece. Devo desde já advertir para a voz sensual da Isabel Gaspar, e nós fomos... Devo já advertir para... As ondas aumentaram quando ela falou. Exatamente. E eu também, é o poder, mas para não interessa. Da minha voz. E advertir também que fomos buscá-la emprestada, uma espécie de empréstimo à SJ da Rádio. Ouça, agarra a tua música. Agarra a tua música. Nós gostávamos também uma entrevista para a SJ da Rádio. Gosto de falar com este tom, porque fiquei muito contente por dar uma entrevista com vocês os três. Foi muito giro. Para o programa de autor da SJ da Rádio, que passa todas as quintas-feiras, da 1 às 2 da tarde. Queres fazer publicidade ao teu programa? Já agora, já que estamos na sonda. Posso? Podes. Então, olha, o meu programa é comigo, com a Joana Pessoa e com o Bruno Barbacena, todas as quartas e sextas-feiras, de manhã, das 10 ao meio-dia, na SJ Rádio. Podem-nos ouvir, a emissão também é online, portanto somos uma espécie de concorrência, mas não ao ponto de termos a mesma hora. Não sei se vocês sabem, meus caros colegas, nomeadamente amigos... Num dos programas da SJ Rádio, em que se falou sobre o Barcelona, Real Madrid, esta nossa amiga, esta nossa companheira, Isabel Gaspar, afirmou perentoriamente que era a minha namorada. Portanto, ela, perante os microfones da rádio, disse que era a minha namorada. Não sabe. Eu não sou namorada do Ruben, nem daquele sonho que eu seja um dia. Sim. Olha, falar em sonhos, hoje sonhei contigo, Otávio. É verdade. Saímos de namorada para sonhar contigo. Sim. Entretanto, se nem estavas a me investigar para alguma coisa. Pá, muito, ah, muito porque bom. Será, Ruben? Sim, também não suspeito nada. O que é que poderá ser? Poderá ser. Sei. Mas pronto, isso eu investigar-te, Ruben? Porquê? Não sei. Qual é que seria o interesse? João. Isso. A história de cozinha não é pá agora. Dá-nos um resumo do que é a cultura do Ribatejo. O que é para ti a cultura do Ribatejo? Eu acho que tu, acima de qualquer pessoa, devias saber porque tu também és do Ribatejo. Portanto, não percebo porque essas perguntas... Não tens amor à terra. Mas tu és do coração. Não percebo qual é que é essa pergunta. Tu és um filho da terra, não és? Uma disputa de Ribatex. Temos um duelo. Antes de ser filho da terra... Vamos jogar as luvas brancas. Antes de ser filho da terra... um duelo. Antes de ser filho da terra do que ser filho da... Boa, até faz efeitos sonoros e tudo. Nós que viemos ensinar esta do filho da terra e do filho da caixa e do filho do que for foi ao nível daquela tua piada sobre a Felícia Cabrita que nunca passou. Porque foi cortada. E nós finalmente revelamos não, o nome. Nós foi, não foi, cortamos. Foi. Nós não cortamos, nós fizemos aqui uma brincadeira. Uma brincadeira. A Isabel, vem-nos hoje falar um bocadinho sobre os Oscars. Ela é a nossa revisora oficial. Quem me dera. Mas João, tu realmente queres falar sobre quê? O que é que te apraz sobre dizer? Sobre filmes comigo. Eu e o João posso? Tu estás a tirar a carta de condução, não é? Vais-nos explicar como é que é ter aulas de condução no meio de Lisboa. E vai para a ponte 25 que, de Abril. Onde é que vocês tiraram a carta, mas Lisboa é uma cidade muito perigosa para se tirar a carta de condução. Já fizeste aquela coisa do Marquês? Não, mas fiz a rotunda do relógio e tive de dar 3 voltas à rotunda porque não conseguia sair na saída certa. Foi um bocado complicado. Coitadinho. E chegaste a perceber toda a estratégia que se tem que implementar para fazer. Neste momento estou um profissional, até já ultrapassei caminhões na ponte baixa da gama, portanto. Por favor. Mas tu vais à margem sul. Vin Diesel em potência. Vin Diesel. Desculpa, por falar em Vettel e em coisas que tais, Michael Schumacher regressa agora aqui com o Mercedes. Ele já estava na Mercedes. Desculpa. Sim, ele estava na Mercedes, mas o Mercedes. Agora, este carro deste ano promete. O Mercedes é muito bonito. Regresso. Kimi Raikkonen, desculpa. Kimi Raikkonen voltou para arrasar. Como eu te disse, o Schumacher com este carro. Espera pelo Raikkonen lá com aquele carrito dele. Na Lotus Renault, pá. Lotus Renault é um bote. Ouve, aquilo está tudo ratado, cara. Todos. Era metê-lo na ponte, vais que ganhar. Ias ver. Iceman com lotes rodando abaixo da gama. Ui, era mar certo. Mar da Vitória Rio. Então, e o tempo? Então tu agora és RP, não é? Sim. Tenho duas festas dos anos 80 e agora tenho uma muito gira cá em Lisboa que se chama o Bot. Como é que isso? Vazio! Ai! Botelhas! Vazio! Vazio! Está tudo vazio! Eu não sei porquê. Eu não quero aqui manchar o nome. Eu não estou. Não quero manchar. Tá. Estou falando a sério, acho que está. Eu ainda não fui. Não intenciono ir. Mas a sério, pá, porque eu tenho visto nas fotos é que do pessoal que eu conheço que foi, pessoal completamente transpirado e desgraçado e olhinhos assim, fechados. Animacione. E botilhões lá espalhados pela discoteca e não sei o que. Aquilo gente. Não foi uma festa trazida de Espanha. É um modelo espanhol. Botilhões é uma grande palavra. Botilhões é uma grande palavra. O bairro Alto já adotava estas sim. coisas. Sim, fala-nos um pouco sobre a noite de Lisboa, Ana Isabel. Não, vamos falar de temas sérios, que eu já quero falar de temas sérios. Não, podes falar um bocadinho sobre. Deixa eu fazer a referência. Não era só o momento Wikipédia dizer que. Quem tu gostas mais? Gostas mais do bairro Alto ou Santos? Sim. Gosto dos dois. Tu, João? Fala, para o microfone. Sou um grande esta coisa fã aqui. Do bairro Alto, porque foi o primeiro sítio onde eu saí em Lisboa e para mim... Foi a tua primeira vez? Exato. E correu bem, foi agradável? Eu acho que todas as primeiras vezes tem o seu quê? Sim. Foi agressivo, eu sei que foi agressivo. Foi um bocadinho agressivo, mas foi muito engraçado. Tu, porque vinhas da cultura curuxense, como é que foi tipo encarar Lisboa? Tipo, olha, foi o boi pelos cornos. Foi o boi pelos cornos, exatamente. Não, exato, foi mesmo isso. Já estava habituado lá àquele nível de... Vou vir com a taxa de basófia, não posso conduzir. Assim. Não posso conduzir assim, não. Isto, não. Estes gajos, pá. Estas pessoas... Estes gajos, pá, realmente... vêm para aqui, meu. Com esta conversa, percebes? Vá, segue lá a caminho. Não, fazer referência então. Já fizemos não, referência é Sidney. Programa. É o síndrome Sidney. Não. Estou com nada com síndrome Sidney. Sim. A referir que vamos ter 24 horas de emissão especial no dia 6 de março para comemorar os 6 anos da Rádio Z. E que nós vamos tentar emitir à noite. E nós vamos tentar emitir à noite e em direto. Entre as 10 e as 11 da noite, mais ou menos. Eu sei que vocês emitem sempre em direto. Sim. Mas dessa vez ainda mais em direto. Desta vez há um direto. Já passar antes de nós dizermos as coisas. É um direto mesmo. Diferido é antes. Já tens o 3D na rádio. É tipo cartas da Maia versão rádio. Diz, quanto mais fala, mais se entende. A Maia lança cartas às 10 da manhã na SIC. Às 9, às 9, às 9. Eu vejo. Eu acredito. O que é isto, pá? Eu acredito. Tu eu acredito no horóscopo. E naquele programa da Iva Domingos? Também acredito. Da vida. Também acredito. Acreditas naquilo? Vocês podem. O Sócrates também acreditava no Sócrates. Mas é, contas. Tu és grande fã desse charlatão. Não. Deixa-me só. Por favor. Ana Isabel Gaspar fundou o clube de fãs do José Sócrates na mesma medida em que alguém fundou o clube de fãs de Tony Carreira. Vamos agora falar um pouquinho sobre Sócrates. Já estava na altura de trazermos aqui alguém que gostasse do Sócrates, é verdade. Fala sobre Sócrates. Ana Isabel, és pioneira. Antes de mais, com licença, Sócrates, deixem-me só dizer que aqui um companheiro vosso foi filiado no PS durante muito tempo e tentou por até fazer com que eu também participasse na JS, cacique. Por acaso, por tachos, convém que achou por bem passar para o PSD, para a JST. Portanto, será que vamos mesmo entrar por aí? E sim, eu gosto do Sócrates, acho que não era preciso ter uma licenciatura ou ser engenheiro ou quer que seja para fazer alguma coisa de jeito. E teve, finalmente, tomates para levar coisas para a frente. Para levar coisas para a frente, nomeadamente... Sim, com ele era sempre tudo aí. Nomeadamente na função pública, e desculpem porque eu sei que estão aqui filhos de professores, mas acho que havia muita gente com boa vida. Havia muito boa gente com boa vida. Pá, eu acho que temos todos sofrer um bocadinho. Portanto, parando o assunto aqui, porque eu não percebo assim tanto de política, toda a gente sabe isso. Quais para ti são as grandes qualidades de... Eu também não, e vem para aqui mandar habitantes, qual é a cena? Foi mesmo isso que eu te disse. Ele para mim teve sempre pulso firme. Ponto final. Acho que e em termos de imagem? Em termos de imagem? Sim. Acho que ele tem a figura e preocupou-se como tal como Passos Coelho também se preocupa. Ele sabia que era uma figura pública, ele sabia que toda a gente o conhecia, ele tinha que ficar bonito, ele tinha que ficar bem. Sim. E tentou passar a imagem... Vamos falar ao nível físico e ao nível, sei lá, como é que se explica isto? A nível político, Martin, ao nível marketing, exatamente. Sim, extremamente charmoso. Extrapola. Não vou dizer que não. Era um homem charmoso. Era e é um homem charmoso. E ao nível do marketing... Já está no... Sim. Otávio, desculpa, amigo. Desculpa. Eu não sou CDS como tu. O senhor, por acaso, o senhor, eu confesso que o senhor marketing... era bastante atraente, porque teria... todos os meses tudo o que era casos de corrupção e cenas em tribunais e não sei o quê. E, portanto, eu acho que atraente ele era. Vamos esperar por Passos Coelho, que não sei se ele fará grande coisa, que eu te digo que ele é um pau-mandado. Mas pronto, é assim ficamos. A gente vai falar sobre isso em off, sobre o pau-mandado. Mas, claro, tu tens que defender o teu partido. Agora é PS, relembra-me, ou já mudaste para a CDS? Desculpa, não me recordo. Ah pá, tu eras muito boa deputada, digo-te já. Podes falar? Sim. Não, eu... Já que falaste em termos físicos, José Sócrates, ia-te fazer uma das perguntas obrigatórias. Passos Coelho também é muito elegante. Deste programa, já foi mais. Deste programa que é... achas o Javi Garcia bonito? Vamos por partes, por favor. Sério, agora... Afasta também, Isabel. Não faz-te nada que ela está a falar bem. Estou aqui a ver os níveis. Vamos por partes. Sim, a minha voz é um bocadinho estridente, peço desculpa. Eu não sei quem é o Javi Garcia. Não sabes quem é o Javi Garcia? É um jogador do Benfica, certo? Vou-te fazer a pergunta de maneira diferente. Mas para ti, em Portugal, a figura dele. Qual é o jogador mais bonito, mais sensual que existe na Liga Portuguesa? O único que eu conheço. Sim. Que é o César Peixoto. Ah, por causa da Atenção. Ele falou de jogadores de futebol. Acho que não percebeste bem a pergunta. Jogadores. Sim, falou de jogadores de futebol. E para ti, a nível internacional, que tu conheças, qual é assim o mais... É pá, desculpem, não posso dizer jogadores de futebol. Tenho que dizer o treinador do Barcelona. O Guardiola. Giro. O Guardiola? Sério? Acho que é o do Barcelona. Gostas de homens carecas? Por acaso não. Até gosto de algum cabelo ali à mistura, mas pronto. Isso foi porno no cabeça. Portanto, posso finalmente dar um tom sério à coisa? Que eu estou, não, eu estou, por favor, estou salva-me. Eu estou num mood diferente. Eu estou num mood sério. Podemos fazer, por exemplo, uma pergunta. Porque eu quero ao Otávio, não tenha vergonha de mostrar o programa à família. Portanto, quero levar isto para a seriedade. Sim. Desculpa, família do Otávio. Não, portanto, esteja à vontade. Vamos então falar um bocadinho sobre o carnaval. O carnaval foi nesta terça-feira. Detesto, odeio. Carnaval. Também eu. Tenho fobia das máscaras de supostamente carnaval. Existiria tolerância de ponto. Não existiria, aliás, tolerância de ponto. Passo escolho nisso, não vamos ter tolerância de ponto, porque vamos ter todos que trabalhar e trabalhar a fundo, porque a troca vai estar cá e não nos vai querer ver em festa. Mas é que parece que os portugueses saíram à rua e piu, tudo vestido de mulher, os homens vestidos de mulheres, que é tipo fetiche. Há homens que esperam o ano inteiro, ai, vamos vestir de mulher tão bom. Tivemos festa por todo o país. Eu por acaso estive no sábado em Lisboa a ver os Expensive Soul, foi muito giro, mas eu testo carnaval, mas gosto muito dos Expensive Soul. Sim, podes continuar. Mas em Portugal, Torres Vedras, Mielhada, Nazaré, teve tudo em festa. Houve malta tesa, mas divertida. Passos Coelho, foi? Segundo agora os analistas políticos, foi totalmente descredibilizado com toda esta história, porque disse aos portugueses para serem menos piegas e para trabalharem mais, e nomeadamente não terem carnaval, mas os portugueses não seguiram o conselho e vai tudo para a festa, tudo para a folia. Esquecer a crise. Pontos prévios. O que é que... Pontos prévios sobre isto. Sim, pontos prévios sobre esta situação. O que é que esteve mal? Passos Coelho ou os portugueses que não seguiram as indicações e foram para os três dias de carnaval em grande farra? Pontos prévios. Provavelmente a questão da não tolerância de ponto, questionando ou não a decisão, em termos de timing e comunicação, foi provavelmente mal gerida pelo Sr. Primeiro-Ministro. Foi um bocado leviana, penso eu. Não questionando a possível legitimidade, porque eu até percebo as pessoas, mas não discordo. Não discordo de uma forma muito forte da situação. Depois, acho que se houve alguém a ser descredibilizado, foram as pessoas que, como eu e o Otávio falámos no outro dia, foram para as televisões dizer que estavam ali no carnaval em protesto com o facto do governo não estar... Isto foi o Otávio a rir. Tolerância de ponto. Eu quero encontrar um adjetivo um bocado mais... saudável, saudável para meter aqui, mas é estúpido, exatamente. É estúpido e é de uma estrutura mental completamente limitada. Não consigo dizer outra coisa que não isto. Portanto, olha, eu acho que estou aqui em protesto e há bocado vi uma cerveja em protesto e hoje acordei em protesto. E, portanto, pegarem coisas que fazemos no dia a dia e dizer que estamos em protesto é completamente surreal. Agora, acho legítimo, porque eu conheço Houve uns anos, acho que eu fui um dia a Torres Vedras, e eles têm mesmo muito trabalho durante o carnaval e antes, e aquilo é uma estrutura muito bem montada, roda muito dinheiro, mesmo muito dinheiro, quer nas simples entradas para o recinto, quer depois lá dentro os restaurantes e os cafés, quer depois as discotecas e os bares, porque a malta de Torres é maluca, é mesmo assim, aquilo do carnaval para eles é, eles saem ao meio-dia da discoteca, mas literalmente ao meio-dia, vão a casa, tomam banho, mudam de roupa, e às 6 da tarde estão outra vez no recinto a beber copos. O que é que eu acho sobre o carnaval? Para muita gente é uma desculpa para beber copos. E eu, como gosto de beber copos, por beber copos, não preciso de desculpas. Portanto, a parte do carnaval está arrumada. Em relação a não haver tolerância de ponto, pronto, foi o que eu disse. Acho que houve pessoas mesmo muito parvas e com comentários bastante limitados sobre a situação. A malta de Torres Vedras, que o ano deles começa a meio de fevereiro, quando o carnaval acaba, já pensarem no outro. Isso é como tudo. Isso é como tudo na vida, Otávio. O que é que tu tens a dizer sobre este assunto? Desde o seu início, desde a frase de Passos Coelho que causou polémica, e ao que parece Miguel Relva já veio dizer que em 2013 não há outra vez tolerância para ninguém, e vem nos jornais que também aquela tolerância que existe na Páscoa também vai terminar. Desculpa, eu quero só lançar isto, mas vou deixar para o Otávio comentar, porque eu sei que ele vai falar sobre isto. Fazer um paralelismo entre o estrilho que deu a tolerância de ponto e o estrilho que não deu tirarem-nos o 1 de dezembro ou o 5 de outubro. Principalmente exatamente. O 1 de dezembro, porque eu defendo afincadamente o 1 de dezembro. Exatamente. Okay? Sim, eu acho que, eu acho que é de até à morte vou ter o 1 de dezembro em vez do 5 de outubro. Nós estamos cada vez mais habituados a que a forma como a política seja feita é no sentido de alienar as massas. E sabemos perfeitamente que há partidos que são peritos nisso, e não estou aqui a acusar ninguém, não estou a acusar a esquerda disso. Batou. mas acho ridículo quando está em cima da mesa abdicarmos de feriados, que aí eu critico duramente o governo. Podemos abdicar de tudo, e o Rui até escreveu um artigo no Desacordo sobre isso. Podemos, pá, quanto a mim, eu mais depressa abdicaria de festejar o Natal do que de festejar 1 de dezembro. Ou de festejar ou de manter o 1 de dezembro como feriado nacional. Nem tem questão. Nem me até é pá, eu estou-me nas tintas para que Jesus tenha nascido no dia 25, estou-me nas tintas para que ele tenha ressuscitado. Pá, para mim, como dizia o inimigo público, ele podia morrer no mesmo dia e ressuscitar no mesmo dia. Nós somos um Estado laico, supostamente. Portanto, a questão é, a discussão não está ao nível da tolerância de ponto no carnaval, porque não tem que haver tolerância de ponto no carnaval. As pessoas querem festejar o carnaval, festejem no sábado, festejem no domingo. A segunda-feira e a terça são para trabalhar, ponto. Não, não, não há volta a dar. As pessoas dizem, isto devia ter sido feito mais cedo, devia ter havido comunicação mais cedo, sem dúvida. Não é depois de terem sido empenhados milhares de euros na preparação do carnaval de Torres Vedras, ou de Ovar, ou de Sines, ou da Madeira, ou o que quer que seja, que se diz que afinal não vai haver tolerância de ponto. Se bem que não concordo com os autarcas que dizem que o carnaval estava preparado, que tem que haver tolerância de ponto porque aquilo representa uma série de receitas para as autarquias e para o comércio local, etc, etc, por uma razão muito simples: para haver receitas extraordinárias, isto é, sazonais naquelas alturas, o resto do país também teria que parar. Ou seja, as pessoas de Lisboa teriam que deixar de ter tolerância de ponto para irem daqui até Torres, as pessoas de outros sítios teriam que ter tolerância de ponto para ir aos outros sítios. O que é que acontece? Se não têm, óbvio que não vai haver uma ida em massa a esses carnavais, óbvio que as receitas vão ficar aquém do esperado. Óbvio que o argumento desses autarcas cai por terra, certo? No entanto, não deixo de assumir que a comunicação do governo, a decisão do governo, peca por tardia. Uhum. Mas muitas pessoas mesmo assim tiveram tolerância de ponto. Sendo tardia ou não, é completamente justificável e completamente acertável. Isso é verdade. Agora, não pela lógica de termos que mostrar à Troika que somos os bons alunos e os bons meninos e que nos portamos muito bem e que as pessoas até no dia de carnaval estão a trabalhar. Acho que devíamos, eu acho que os feriados são uma questão de princípio, uma questão de tradição e de história, obviamente, não são uma questão de demonstração e de emanação de uma imagem. Posto isto, eu concordo com o Rui inteiramente, quer dizer, as pessoas deviam estar a discutir o 5 de outubro e 1 de dezembro e não estar a discutir a tolerância de ponto no carnaval. Pá, até porque, pronto, eu não gosto de carnaval, nunca gostei, e quando era pequeno mascarava-me porque, enfim, porque era pequeno, não há outra justificação para isto, mas na altura... Mas noto que agora o carnaval tornou-se um... Aliás, o carnaval é uma patetice fora dos sítios onde ele faz sentido. Que é verdade, que é no Rio e em Veneza. E para além disso, faz muito pouco sentido. É um pretexto para as pessoas se vestirem de mil maneiras diferentes e de irem para a rua. Os homens vestirem-se de mulheres. E não me venham com o argumento bacoco com o argumento de que é um escape, de que a vida está tão má e que de facto o carnaval é que é uma libertação. Pá, o dinheiro que se gasta no carnaval gasta-se noutro programa qualquer de família. Pá, é um escape e não sei o que, ver festa. É pá, vão ao cinema, gastem o dinheiro noutra coisa, vão dar uma volta à margem do rio. Eu sei que é chato estar a dizer isto, mas é verdade. Não me digam que aquilo é tipo uma catarse de um ano difícil e exigente e muito árduo para os portugueses. Pá, é um ano difícil. O nosso país está numa situação que muito provavelmente não vai ser revertida nos próximos anos. Mas não justifiquem as críticas à tolerância de ponto, a não tolerância de ponto com esse argumento. Pá, porque, enfim, é de uma pobreza, de uma falta de lógica, de tudo. E depois, não vou falar destas dramáticas personas que apareceram na televisão a dizer que estavam lá em forma de protesto, não vou dizer que estavam lá. Que nunca, eu cheguei a ouvir casos de pessoas que disseram em direto que tinham inventado um motivo para meter o dia. Dia de férias, por exemplo? Sim, mas inventaram, desculpas. Esquecem-se que os patrões também podem estar a ver. Ou então a intenção é premeditadamente essa. Enganei-te, palhaço, não sei o quê, estás a perceber? Pá, não sei. Revela o que eu digo. Eu não subscrevo a ideia de que o país é piegas, mas que de facto vivemos num país de gente preguiçosa e que inventa desculpas para tudo, sem dúvida. Falou então o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. E claramente jogou um dia de diversão contra feriados que representam a independência nacional e a identidade. E a República. É que se não fosse dezembro. Vocês falam também, não te preocupes. A República é mesmo um bocadinho mais. Não ligo tanto ao 5 de outubro, apesar também. Porque. São os dois importantes, mas acho, é assim, entre termos uma república ou termos uma monarquia, pronto, tudo bem, agora estarmos a questão da soberania, da independência, sim. É elementar. Nós não teríamos estes feriados todos, teríamos a comemorar se calhar outras datas que se comemoram em Espanha se não tivesse sido 1 de dezembro. É o Feliz Navidad, era o Feliz Navidad. É, exatamente, fechávamos o Natal se calhar a 6 no dia de Reis. Exatamente. Caros convidados. E em vez de termos os Lusíadas como grande... Fecharmos o 10 de junho, por exemplo. Tínhamos o Dom Quixote. Epá, essa de ficar o 10 de junho também... Ana Isabel, vamos agora ter uma opinião feminina no nosso programa. Eu vou ser muito rápida e vou chocar-vos, porque vou dizer que concordo plenamente com o Passos Coelho. Acho que esta foi das melhores decisões que ele já tomou. Porque é assim, se é para fazer sacrifícios, então vamos fazer sacrifícios efetivos. Eu não digo que não se celebre o carnaval para quem gosta dele. Acho muito bem que o celebrem. Para isso têm a sexta à noite, têm o sábado à noite e têm o domingo o dia todo. Não é preciso. Podem pôr um dia de férias, se calhar, sem também, dúvida, se falarem com dúvida, o patrão. Exatamente. Não é preciso haver um feriado para o carnaval. Não faz sentido. Quer dizer, sempre fez sentido, sempre nos habituámos a isto. Mas agora que não o temos... Faz sentido não o termos, porque se é para fazer sacrifícios, então que se tire um dia que é para diversão, porque diversão nós arranjamos na mesma, basta querermos, é como o Rui diz. Se bebemos copos por beber copos, não precisamos de um dia para beber copos. Isto é a minha opinião sobre o carnaval, que é assim muito, muito relativa, porque eu não gosto do carnaval. Pronto. Posto isto, a propósito do que o Rui estava a dizer dos dias que também seriam exterminados, que era o 5 de outubro e o 1 de dezembro. Foram? Que até dói. Que foram o 5 de outubro e 1 de dezembro. Isto sim é muito grave, isto para mim sim é uma tristeza, porque o carnaval, não se esqueçam que até tem mais a ver com a religião, porque supostamente na terça-feira começa-se o jejum, alguém que me ajude a se perceber tanto de igreja como da Páscoa. Até à Páscoa, acho eu, exatamente. Pronto. Mas o que é que eu tenho a dizer sobre os feriados? Isso faz um bocado sentido. É que tivemos que cortar feriados daquelas datas históricas importantes, agora, mas da igreja, e tivemos que estar a negociar com eles para os cortar. Lá está, nós não somos isso estado é laico. Exatamente. Agora, não faz sentido tirar dias que são importantes para a nossa história. Eu não... Toda a gente, ninguém, é verdade que ninguém celebra efetivamente o 1 de dezembro. Se calhar a maior parte das pessoas nem sabe o que é o 1 de dezembro e nem vamos estar aqui com coisas, é verdade que não sabem. Nós sabemos, porque somos estudantes, porque também temos um outro estilo de vida e sabemos isso. Há pessoas que não sabem, continua a não fazer sentido que se tire, porque faz parte da nossa história. Isto é o mesmo que tirarem, se calhar, ali do Terreiro do Paço a estátua equestre do Dom José. Não faz sentido, é ridículo, é absolutamente ridículo. E aí, já não concordo com o Passos Coelho e com todo o governo dele que decidiu tomar essas decisões. Em relação ao carnaval, muitos parabéns, acho que estiveram muito bem. Infelizmente, tenho pena que as pessoas não tenham aderido, que é muito triste. Eu sei que custa a todos trabalhar um dia a mais, eu se calhar também preferia ter estado de férias e por acaso não tive uma reunião de faculdade porque não houve transportes, porque se não tinha e teria ido com todo o gosto, porque é o meu trabalho, salve seja, e tinha que ir. Portanto, acho que o carnaval é relativo. Querem se divertir? Divirtam-se no fim de semana. Isabel Gaspar, que não sabe dizer reunião. É, exatamente, não sei. É, e problema já estou a aprender, porque eu antes dizia problema, com G. Que bom. Conclusão, mestre Davi, estás aí enterrado, mas estamos contigo. Exatamente. João, em Coruche, o carnaval foi festejado? Em Coruche, o festejo do carnaval é muito simples. Resume-se apenas aos miúdos da escola que fazem um pequeno desfile pela vila. E pronto, é uma coisa simples, não há grandes tradições. E não mexe. Exatamente, não há grandes tradições de. E pode igual. É igual todos os anos. Não há grande tradição de celebrar o carnaval, não há adultos, como eu já ouvi muitos colegas meus a dizerem, que nas terras deles, os adultos, os pais dos colegas deles, vestem-se e tornam-se irreconhecíveis e festejam o carnaval como se fossem adolescentes. Pá, e o que eu tenho a dizer é: se as pessoas gostam disso, celebrem o carnaval à vontade, estão à vontade. Pá, não me chateiem. Por favor, é verdade, o carnaval é das coisas mais idiotas, porque aquela felicidade que as pessoas têm, eu não sei que felicidade é aquela que as pessoas de repente passam um ano inteiro a queixarem-se, depois saem um dia ou dois ou três, neste caso, ou quatro ou tiram uma semana de férias se for preciso, em Torres Vedras, por exemplo. E festejam o carnaval como se não houvesse amanhã, como se fossem morrer naquele dia, como se 2012, 21 de dezembro de 2012, estivesse aí a aparecer. Malta Torres é um grande. Pá, deixa-me só dizer uma coisa. Gosto muito da Malta Torres. A propósito do carnaval. Gosto muito da Malta Torres. Este carnaval também mostrou uma coisa. É que, de facto, a crise estava a tirar à porta das pessoas. E isso começa-se a refletir na alimentação. E isso começou-se a refletir nos bumbuns e nas barrigas da. É verdade, pá, eu não me lembro de um carnaval em que tenha visto tanta barriga grande como vi este ano. Sério que tu reparas nisso, Otávio? É pá, sim, foi uma coisa. Portanto, para quem fala tanto de crise, se calhar as pessoas não andam a fazer as opções corretas, é pá, se calhar um vegetalzinho é mais barato do que uma batata frita ou com um bife e tal, pá, e as pessoas têm que pensar, se calhar, pá, e até mais barato. E é mais saudável. Portanto, este carnaval ficou marcado pelos bumbuns. Casca de laranja. Pelas barroseiras também, né, cara? Anísio Belgaspar. Pelo tio Alberto. O Alberto está sempre em alta. Ah, tio Alberto, que entretanto está teso, mas está bem disposto. Exatamente o que ele disse. Está teso, mas está bem disposto. Está teso e mal de saúde. O que é que são esses fulanos da troika? Eu não os conheço e não negociei com eles. E chamamos bastardos para lhes chamar filhos da... A segunda vez num programa. A segunda vez no mesmo programa. Anísio Gaspar, uma pergunta agora com... Vais-me chamar sempre Anísio Gaspar? Não, sim. Não há cá intimidade. Há cá intimidade. Primeiro queria que fosse uma dele, agora... Intimidade é lá fora. Alberto João sofre de um mal muito esquisito. É tipo aquela cena Jekyll e Hyde. Só que em vez de ser a poção, é os ares. Ele quando chega à Madeira fala como se fosse o Jekyll. Depois quando chega ao continente fala como se fosse o Hyde. É o contrário. Ele é o Jekyll cá e é o Mr. Hyde lá. Exatamente. Pá, é absolutamente delicioso. Se eu soubesse o que vocês estão a falar, eu também gostava. Lê-se Robert Louis Stevenson. Eu adoraria. É um livro pequenino, se queres eu tenho. São 100 páginas. Podes ler. Bem, é mentira. Eu vou dizer aqui uma coisa muito gira, que é... Eu detesto ler livros. Anísio Gaspar. Li 17 nos últimos 6 meses. Morre. Não, calma, não calma. Não me chatei, morre. Também não morro de amor, Rubens. Estou contigo. Eu morro de amor por ti. Ok! Tu fazes isto a todas as moças que passam neste programa. Se calhar, se para a semana trouxermos uma matrafona, tipo, tu também vais fazer a mesma coisa. É que não houve miúda que passasse por aqui que tu se não. Se for bem disfarçado. Sim, exatamente. Porque não. Tu vais puxar o teu amigo do Rui. Eu não quero saber a que sabes. Ah, duas coisas, é verdade. José Castelo Branco foi a rainha do carnaval este sábado e já apareceu o vídeo completo. Das tais orgias que existiram, em que um dos empresários foi condenado a pena de prisão. O José Castelo Branco não foi condenado a nada, mas agora apareceu o vídeo. Sabes que uma coisa, o Strauss-Kahn esta semana fez um strike, que foi a segunda bomba dele. Por mim, semana. O Castelo Branco podia meter esse vídeo no cofre que ele tem lá em casa. Tenho a dizer sobre isto. Depois, Strauss-Kahn, é Jedi quase. A força está com ele. O Strauss-Kahn que perguntaram, olha, mas você estava com prostitutas, devia estar a pagar. Ah, não sei. Coitado. É preciso ter pena do senhor. Ana, sabes o que é um fora de jogo? Esta é a segunda pergunta obrigatória. Explica-nos a nós o que é um fora de jogo. Explica-nos a nós o que é a lei do fora de jogo. É quando a bola sai da linha. Tu disseste isso com convicção. A bola sai da linha. Tá? Mas qual linha? Mas qual das linhas? Há quatro linhas. Não é isso, já me lembrei, não é nada disso. O que é um fora de jogo? Fora de jogo, sim. É quando o avançado está à frente do defesa. É pá, é por aí. E não pode marcar golo. E não pode marcar golo. Para quem não sabe, tu falas de futebol e de linhas e eu lembro-me logo da farinha Maradona, que era uma farinha muito especial. Eu lembro-me da Sara Norte, desculpa lá. No... Ai, isso é genial. Ei, 800 gramas, mesmo à patrão. É, ouve. Eu ia lá. Quer ir para Portugal ter vergonha? Ou estou por estar presa. Pode ser por aí! Rui, calma! Não, ela não quer vir para a prisão em Portugal porque tem vergonha. A questão é essa. Vergonha de quê? De ver o pai? as linhas disto. A casa está presa aos ideais, quer dizer, mas por onde fugir. Mas Sara, que não encontrou o norte e veio parar a sul a Marrocos para ir buscar a droga. Uma tristeza. Alguém ouviu isto? O Otávio não conseguiu. Eu vou dizer uma coisa sobre a Ana, que é. Que é muita gira. 800 gramas é muita grama. Agora a falácia. 800 gramas é muita grama. Sim. Não estou a gramar isto. Ela estava. É quase um quilo. Oh, quem diria? No shit, Sherlock! Oh, Ana, mas quem diria? Quem diria que, seria quase um quilo? Okay, olha, não, a sério, vamos ter a nossa oração de sapiência preferida por Ana Isabel Gaspar. 800 gramas, quase um quilo. Ana Isabel, por favor. Oração de sapiência. Oi? Okay. Fala, divaga, extrapola. Sobre o quê? Sobre os 800 gramas? Sim. Pode ser. Já me afastei, pronto. Disserta sobre o que tu quiseres. Epá, estou a ficar assim um bocadinho. O que é que tu achas daquele programa do Depois da Vida? Mas queres entrar mesmo por aí? Sim, não. Sim. O Rui não quer. Fala um bocadinho sobre isso. Pronto, eu acredito nisso. Acredito sim, senhora. Acredito sim, senhora, porque eu, muito resumidamente, porque eu sou muito rápida a falar, acredito sim que há vida depois da morte, porque eu acho que somos um mundo é muito grande, o planeta é enorme, o universo não acaba. Por que razão é que nós temos que ser limitados só à carne e ao osso? Não percebo, desculpem, para mim existe espírito. Para mim existem espíritos, acho que não têm que ser considerados tipo coisa má. Não, acho que andam por aí, há assuntos mal resolvidos. Há espíritos chafadões, todos maus. Ah pá, desculpem. É assim, não rejo a minha vida por isso, atenção, não se assustem comigo. Não se assustem comigo, não rejo a minha vida à fala disso. Os espíritos podem ver gajas nuas à vontade nos balneários. Exatamente, porque pois podem, um dia. Pois podem. Agora, a falar sério, nunca aconteceu... Podes, deixa-me só fazer esta pergunta. Nunca aconteceu lá em casa, sei lá, ouvir um barulho estranho, cair uma moldura do nada... Normalmente é a minha gata. Eu tenho sobrinhas. Ok. Eu juro que eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas vocês são céticos podes, em relação Rui, a isso. Por favor. Oh, João, tu estavas... O João é um believer nessas Not really. O João estava aqui a fazer umas caretas enquanto a Ana falava. Tu não acreditas em nada disto do que ela acabou de dizer? Não. Isto para mim é tudo um monte de balelas autênticas. E não... Acreditas em quê? Eu não acredito em nada, sou a pessoa mais cética que tu provavelmente vais conhecer. Ou seja, acabou. Nem no amor o João acredita. Não, não acredito. Só acredito no amor à primeira vista, por acaso. Espera, tu não acreditas em nada, mas acreditas no amor à primeira vista. Como é que isso é possível? Acredito porque já me aconteceu uma vez. Oh! Calma, espera, atenção. Foi o amor, veio o João, atenção. Como é que foi? Podes... Não vais pôr nenhuma música romântica? Não. Sim. Podes? Então, não foi uma coisa muito simples. Por acaso, podia estar a brincar nesta coisa que vou dizer, mas não estou mesmo a brincar. Calma, temos o nosso momento musical. Não, podes continuar a falar. Fala. Não vais pôr a Whitney Houston. Espera. A seguir podemos perder todos 5 minutos a falar da Whitney Houston, que eu acho importante. Estou a falar a sério. Não, podes, mas fala um bocadinho do amor à primeira vista. Pá, foi muito simples. Foi... Não é muito aquele amor à primeira vista que se vê nos filmes, que é duas pessoas olham uma para a outra pela primeira vez e sentem-se apaixonadas, não aconteceu nada disso. Mas foi uma atração que, de certa forma, nós conseguimos achar diferente daquilo que é normalmente uma atração. Eu ouvi esta história. Foi algo mais. Eu ouvi esta história. Sim, eu já tinha contado passada. Esta história à Ana Isabel. E ela. Traumatizada! E não acreditou em nada, não. E gozou comigo. Tira a música! Eles são os três homens e estou a ter um momento muito estranho agora. Qual foi a conclusão que retiraste? Não foi conclusão nenhuma, porque nunca mais vi a rapariga na vida. Nós em todos os programas falamos sobre amor. Tenho que passar uma série. Segunda vez. Sim, eu acho que amor não é o meu forte. Acreditas no amor à primeira vista, Ana? Não, de todo. Mas à segunda? Pá, porque é que tu só queres ter acho as flores? Acho que nem à terceira, nem à quarta, nem à quinta, nem à sexta, nem à sétima. O que é que o homem tem que fazer para já te conquistar? O que é que o homem tem que fazer para eu gostar? Sim. Quais são as características que procuras? Pô, Ruben, tu és tão chato com estas coisas. Estranho, Ruben, a sério? Então, eu ouvi dizer que... Olha, eu tenho que gostar de cinema. Que hoje a lei da... Adoção homossexual. Hoje não, hoje é sábado, o Parlamento está fechado. Foi rejeitada. Muito triste. Ontem. A proposta do Bloco. Na sexta-feira foi rejeitada. Muito triste. Vocês eram a favor da adoção por casais gays? Sim, absolutamente. Mas eu também. Eu acho que sem qualquer João, tipo. Homem do Ribatejo, qual é a tua opinião? Acho que sim, acho que um homem do Ribatejo a dizer que sim a esta situação, mas verdade, eu acho. Acho que o João! Sim. Acho que todos os casais, independentemente de serem homossexuais ou não, as preferências sexuais não devem ditar a capacidade para um casal de tomar conta de uma criança. E há muitas crianças que vivem em orfanatos e que não têm pais e que mereciam ser bem tratadas. Portanto, acho que não é por terem dois pais ou duas mães que vão ser pior tratadas ou que vão passar por situações mais difíceis. Acho que é um casal tal e qual como qualquer outro. E não só os casais, acho que qualquer pessoa que queira adotar uma criança, quer dizer, ou então o que está aqui em causa é que alguém julga que mais vale as crianças estarem todas em orfanatos, muitas vezes não têm muito dinheiro nem muitas condições, do que morar com um casal de homens, mulheres ou alguém que esteja sozinho e que possa providenciar uma melhor educação a essas crianças. O que é completamente... A mim faz muita confusão. E não é só educação. Fala-se, às vezes, até do amor que se dá a uma criança. Não faz sentido. A contar-te aqui dizer, uma mulher sozinha pode, duas não. Uma mulher sozinha pode adotar uma criança. Duas já não podem. Um casal, duas mulheres ou dois homens, já não pode. Pá, verdade. Não há um fio condutor nesta lógica. Não, feedback. Aliás, tenho pena e aqui tenho que bater na direita, pá, porque são uns conservadores estúpidos. É verdade, é mesmo esta. Que, como diria o Jerónimo com de Sousa, com pensamento eleitoralista. Como diria o Jerónimo de Sousa, noutro contexto, pá, neste caso não para o primeiro-ministro, mas sabe lá direito, sabe lá esta gente o que é vida. Sabem lá estes gajos o que as crianças sofrem. É nem nós, portanto. Nem nós sabemos. Aqui a falar, o que eu acho graça é virem-me com os argumentos disparatados de que há um padrão de normalidade e não sei o que. Mas quem é que define o padrão de normalidade? São os heterossexuais. Ou o padrão da família. O padrão de normalidade é que é o padrão. Que é isso, conceito de família. Mas quem é que sou eu? Quem é que é alguém para definir o meu conceito de família? Mais. Quem é que é o Estado para impor um padrão de família a quem quer que seja? Sem dúvida. Mas não. Aí vem aí a direita defensora da vida e dos bons costumes e da moral. Pá. Posso fazer uma pergunta rápida? Otávio, se calhar esta pergunta é um bocadinho mais para ti. Mas diz. E também para o... Quer dizer, o Rubén nesta altura era PS, portanto não sei bem. É pá, oh, Ana, tu acabaste de assassinar a minha... Se alguém ouvisse isto, tu tinhas acabado de assassinar a minha... Desculpa, Rubén. A minha ainda tímida carreira. Eu sempre tive um jeito para a verdade. Carreira na política, esqueci-me. Deixa-me só fazer a pergunta. Eu não sei bem qual é o teu partido político, mas a pergunta eu não vai tenho para. Partido, tudo bem, a pergunta vai para os três. Quando houve o referendo do aborto, sim. Posso-vos perguntar qual foi a vossa opinião, tendo em conta que vocês os dois. Tudo bem, eu tive uma opinião. Eu estava no décimo ano e tive uma opinião. Eu sempre defendi o sim, sempre batalha por sim. Sou a favor do sim também. Sim. Pá, porque a lógica é um bocadinho diferente, mas o princípio mantém-se. Ou seja, acho que o Estado não tem que impor ao indivíduo aquilo que acha correto ou não. Sim, mesmo para o eu sou a favor da liberdade de opção, da autonomia do indivíduo. E acho que desde que haja consciência, que isso é que já põe um bocadinho mais em causa, e de responsabilidade, mas acho que o indivíduo deve, em última instância, em intermédia, deve ter sempre a liberdade de decidir. Eu sou assim em tudo. Ok. Pá, muito bem. Eu também sou assim, né? Queres perguntar mais alguma coisa sobre os nossos três? Sabes, ela não te vai pedir o número de telefone. Sabes que... já tenho. Sabes que, lá por a malta votar à direita não quer dizer que queira que a malta morra toda. Que é, um preconceito que há um bocado neste país, que a malta de esquerda que é amiga a favor, do povo. Eras contra? Quando foi a despenalização, aquele referendo que houve sobre a despenalização do aborto, qual era a opinião que tinhas formado? Sou totalmente a favor do aborto. Acho que a mulher em si tem direito a... A decidir quando é que vai enfim, abortar, especialmente em casos de violação em todos os casos, exatamente, porque em muitos casos há, quer dizer, é uma eu acho que devia ser uma opinião mais partilhada entre o homem e a mulher, porque nós sabemos sempre que em última instância a decisão é da mulher. Eu acho que aqui devia haver maior participação. E quando o homem não quer saber? Ou devia haver... Pronto, isso é outro caso. Mas acho que quando são casos em que ambos querem, estão preocupados com o assunto, acho que devia haver um bocadinho mais de poder decisório. Embora o corpo seja da mulher, devia haver um bocadinho mais de poder decisório por parte do homem. Não em todos os casos. Não em todos, exatamente. Porque, temos que salvaguardar. Deixa-me só dar o meu caso e se calhar até vou chocar um bocadinho, mas eu se tivesse o azar, e é mesmo azar, de ficar grávida agora... Eu abortava e eu não me importava minimamente com a opinião do meu namorado, quer que fosse, porque a vida que era interrompida era toda a minha vida, não era a dele, porque ele podia continuar a trabalhar. No caso, como eu tenho 20 anos, 21, ele podia continuar a fazer tudo, eu tinha que parar de... A nível de responsabilidades paternais, ele iria ter. Sem dúvida, mas eu não me importava depois de ter as responsabilidades. A mim, o que me chocava era eu ter que, por exemplo, desistir de todos os meus sonhos que eu ainda tenho. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim. Portanto, agora, quando é um casal... Aí sim, aí acho que tem que ser uma opinião partilhada, sem dúvida. Pronto, e é isto. Epá, muito bem. A nossa amiga Ana foi uma considerável aposta nossa para este programa e está a revelar um tremendo... Eu cada vez que falo, o Rui tipo, encosta-se na cadeira e pensa, quando é que ela se vai calar? Não, por foi por isto que me apaixonei por ela, por estas situações. Estou a brincar com isso. Sou um bom ouvinte. Ana, vais substituir o lugar da Raquel no meu coração. Okay. A Raquel esta hora deve estar a chorar. Mas quem é a Raquel? Fui almoçar com a Raquel e com a Sara ao McDonald's a semana passada. Foi muito giro. McDonald's, tão giro. Ali do Saldanha. Que, pá, aquilo é giro. Enganei-me na porta, entrei lá para uma escola. Beijinho Raquel, se estivesse a ouvir. Beijinho para a Raquel, beijinho também para a Sara. Beijinho também para as outras pessoas que nós lançámos. O Bruno, a Sofia, a Bé. E o grande Moura. Gonçalo Moura. O Moura, Gonçalo Moura. A Lolita. Onde é que ele anda? Onde é que ele anda, Gonçalo? Não sei. E pronto. Não, Ana Isabel, estavas há bocado a falar de sonhos e um dos teus sonhos para hoje era falar sobre os Oscars, que vão ser já amanhã, uma hora de portuguesa. Só amanhã, só domingo. Sim, amanhã, sim. É pá, esquece, eu estou a anhelas. Há uma hora da manhã em Portugal, na TVI, e tu, que és especialista... Não sou especialista, calma lá. Porque a Ana, no Facebook, escreve verdadeiros... testamentos sobre filmes e é uma grande reviewer. Não querendo descredibilizar a opinião que as pessoas podem dar no Facebook, o Facebook é um antro de reviewers e de... Sem dúvida portanto, nenhuma. Isso... Ah, como ela faz, não? E de saltos e roupa. Houve só no Luís que está para aí 57. Sem dúvida nenhuma, sim. Lá está. E ainda bem que pegas nisso, Rui. Ainda bem que tu não pai 39. É isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que há que ter em conta que eu não sou especialista nenhuma em cinema. O Rui, por exemplo, dá-me 30-0 em cinema. Sem dúvida, o próprio João dá-me 30-0 em cinema. Isso é mentira. Eu tenho uma grande diferença, que é isto que eu deixo bem claro. Eu amo cinema. Eu, para mim, ver um filme, eu não estou só a ver um filme. Eu estou a emergir completamente na história do filme. Estou a tirar imensas emoções, imensas paralelismos para a minha vida sobre esse filme. E depois, sim, comento, e se repararem, e se leem as coisas que eu publico no Facebook, e é importante dizer que eu não escrevo só no Facebook, eu tenho todos os filmes que eu vejo, eu tenho textos no computador, e também tenho uma rubrica no meu programa das manhãs, pois é. Que é o Cinema em Cartaz. Já sabes escrever, Xavi com X e não sem CH? Sim, sei. Pronto. Sei. Ela não sabia escrever o nome dos jogadores do Barcelona. Eu não percebo nada de futebol, amigo. Rubem, para de puxar a bola, sim, para a mulher, pá. Sim, mas isto foi um parênteses. Pronto, portanto, se queres que eu fale hoje de Oscars, eu 2012. Não vou falar sozinha. Eu não vou falar sozinha, eu preciso do Rui, do João, do Ruben e do Otávio, porque senão eu vou passar a vergonha da minha vida. Sim, vamos então falar. Querem saber o quê? Isto é quase um remake da Branca de Neve e os Sete Matelões. Para ti, quem vai ganhar o melhor Oscar filme? Melhor filme? Sim. Olha, então eu vou-te ser muito sincera, Zita. Eu acho que quem vai ganhar o Oscar de melhor filme vai ser o Artista. E... Por causa do Conzinho e dessas coisas todas giras? Não, porque o filme está lindíssimo. Está brutal. Tu tens 2 horas de filme, a preto e branco, mudo, francês, sem som nenhum, aliás. Nada, tu não ouves... Um bocadinho só de um suspiro, não tens. E, no entanto, estás preso ao ecrã às 2 horas. Não sais dali e estás fascinado com a história do filme. Alguém aqui já viu? Não, mas confesso que não vi. Mas qual é eu não preciso, de ver ainda para saber que é o filme que vai ganhar o Oscar. E a propósito disto, eu vou dizer outra coisa. Isto tem tudo a ver com o que o Rui disse. Porque, para mim, quem ganhava era, sem dúvida, nenhuma Árvore da Vida. E, apesar de tudo, ainda não o vi. Tree of Life. Eu ainda não vi nenhum dos filmes que estão nomeados, mas partilho da opinião da Ana. Ou seja, quem, não é que devia ganhar, obviamente, mas aqueles que me despertam mais curiosidade são, sem dúvida, A Árvore da Vida e A Invenção de Hugo. Portanto, A Árvore da Vida, ah, é verdade. A Árvore da Vida era para ver no cinema, meus amigos, não é em casa. Exatamente. Sem dúvida aquilo nenhuma. É uma experiência de sala. O ator que faz de Borat, Sacha Baron Cohen, foi banido dos Oscars. Faz sentido, porque ele queria ir vestido de dictador. De coisa. Sim, exatamente. Queria mas ele foi banido dos Oscars. Eu não sei se ele foi banido. Eu acho que ele foi banido, vai ser banido a cerimónia em si, se for assim vestido. Porque aquilo que eu ouvi dizer é que ele vai para a passadeira vermelha, que não é proibido, vestido então da personagem do novo filme. Tirar umas fotinhas, uns autógrafos. Exatamente. Há um filme que é o Moneyball, não é? Sim, senhora. O que é que... Já viste esse filme? Já vi todos. Ah, já viste todos, espetacular. Só não vi o Cavalo de Guerra porque ainda não consegui. Eu com o trailer do Moneyball fiquei... Tirar ao cinema? Não consegui ir ao cinema? eu fiquei muito curioso com o trailer do Moneyball. O que é que tens a dizer então, sobre o filme? Deixa-me dizer uma coisa. Eu vi o Moneyball com legendas em inglês. Vi quase todos porque era mais fácil. Mas tive um problema. O cinema tinha legendas em inglês? Que esquisito. Exato. Estrangeiro. Foi Londres para ver a estreia. E então tive um grave problema porque eu não percebo nada de beisebol. E o vocabulário prático, ajudem-me, o vocabulário técnico, eu não entendia. E o filme é todo mas literalmente todo sobre desporto. Muito. Mas também não há, mas também não há traduções portuguesas muito literais, nem muito aproximadas dos termos de beisebol. Portanto, vai ser sempre complicado. Mas eu não estou só a falar, por exemplo, das coisas técnicas no próprio jogo. Tipo, tudo o resto, nas reuniões e tudo, eu não percebi muito bem aquilo. Pronto, não gostei do filme, admito, não gostei do filme. Eu sei, isto é um bocado seco, Otávio. Eu não gostei do filme, mas adorei a interpretação de Brad Pitt e, aliás, todos os atores nomeados, para mim o Brad Pitt era quem ganhava o melhor ator. Mas sei que não vai ganhar. O que é que são os nomeados para melhor ator? Olha, para melhor ator tens o Jean Dujardin, é assim que se diz? Ajudem-me. Do artista. Dujardin. Obrigada. É do Jardim, pronto. Tens, e aqui é que eu abomino completamente, o George Clooney. Porquê? Tu tens um ódio de estimação ao George Clooney. Porquê? Tenho mesmo. Porque acho que ele é uma cara bonita, nada mais. Eu vi vários filmes, como é lógico, ele é mega conhecido, e só gostei dois dele. Foi o The Man Who Stared at Goats, que acho que está genial, mas todo o filme para mim em si está genial, e o americano, que acho que ele sem abrir a boca faz um papelão do caraças, literalmente. O americano é muito giro, vi no cinema. Eu demorei muito tempo a ver o americano. Agora, muito rapidamente... Mas não consideras George Clooney um ator? Realizado pelo grande Anton Corbin. Ele é um ator. Mas é um ator... Fraquinho. Não, que tem figura. Percebes? E eu não digo que ele seja mau ator. Agora, não me digam que ele merecia uma nomeação ao melhor ator, quando se calhar um Ryan Gosling, esse sim, por Drive, esse sim merecia. Estás a entender o que eu estou a dizer? Sim, mesmo o próprio protagonista do filme 50-50, que não estou a lembrar o nome. Joseph Gordon-Levitt. Exatamente. Até esse merecia a nomeação para melhor ator. O George Clooney, não percebo. Não percebo o George Clooney, não percebo o próprio filme, não percebo a nomeação a melhor realização, não percebo a nomeação... Aliás, eu não percebo nenhuma das nomeações dos Descendentes. Confesso-me francamente revoltada com isto. Mas pronto, tendo em conta que vários filmes muito bons ficaram de fora, de melhor filme, como 50-50, Os Homens que Odeiam as Mulheres, o Drive, Melancolia. Pá, são filmes que eu não percebo porque é que não foram nomeados. Não percebo. Tu achas que na academia não há uma espécie de complô para... Ajudem-me! Há lobbying. Mas isso é discussão, é como tudo. É como os Grêmios. Eu gosto de música. E os Grêmios são a maior palhaçada de sempre. Sem dúvida. Então, estás a gozar comigo? Então, o João está aqui ao lado e o Xeri Ribatex. A verdade é que eles têm uma lista de... Rui, ajuda-me se eu estiver errada, mas acho que é de 1500... Não é tantos. Liga a Catarina, É assim uma lista enorme. Uma lista absurda de filmes. Ninguém está preocupado em analisar ao pormenor todos os filmes. Isso não acontece. Obviamente que depois vão pelos filmes que têm mais hype junto do público, que são mais bem aceitos. E depois há uma coisa que eu gosto muito de ver os Oscars, gosto muito de olhar para os Grammys, apesar de ser parvo, mas acho que isto agora vai ser um bocado filosófico, é muito pretencioso a nível humano querer dar prémios à arte. Sem dúvida. É a minha posição sobre isto. E daí, a arte da vida não ganhar nada. É pretencioso. Tu tens prémios em todo o lado. É pretencioso. Mas, por exemplo, tu podes dar prémios a malta que joga a bola. Sem o Messi é o melhor, é o que marca mais gols. Exatamente. O Barcelona é ganha verdade. E ainda assim é muito subjetivo. Mas espera, mas é muito subjetivo. Então, por isso, não dá os prémios lá. Desculpa dizer isto. E acho que o Rui, que gosta de ter prémios. Mas eu percebo a ideia. Gosto de ver. E acho que é um bom guia ver. Nunca pode haver um padrão objetivo de atribuição num prémio, percebes? Porque vou sempre parar os grandes filmes, pelo menos os americanos e os mais produzidos e com mais dinheiro, vão parar aos Oscars e são normalmente bons filmes, tens grandes filmes, principalmente se fores ver as categorias de melhor filme estrangeiro ao longo dos anos, tens filmes que são do caraças. Mas é, pronto, eu assumo que gosto de ver, mas se fores ao fundo da questão, é pretencioso dar prémios à arte. E deixa-me dar um exemplo disso, por exemplo, A Invenção de Hugo. João, podes entrar na discussão. A Invenção de Hugo eu vi ontem e eu não ia ver este filme. Sou sincera, eu não ia ver este filme se este filme não tivesse nomeado ao Oscar. E digo-vos uma coisa, aconselho todos, mas todos os amantes de cinema e todos aqueles que gostam realmente de cinema a verem este filme, porque verdade tem um miúdo, verdade que diz e tal, é um filme de crianças. O próprio João disse isso. Eu não gosto de filmes com crianças como protagonista. Não, mas deixa-me dizer isto. Eu não tenho maturidade suficiente. Já tive a explicar ontem em casa e acho que o filme não é sobre a criança. O filme não tem nada a ver com a criança. O filme é uma forma lindíssima de retratar o cinema, de retratar a história do cinema, retratar até o que é que ele influencia na nossa vida e as... aquilo que ele mexe connosco. E infelizmente, se calhar, terem escolhido uma criança como ator principal pode não ter sido a melhor escolha. Porque lá está, no caso do João, e eu própria, se o filme não tivesse nomeado a melhor filme, eu não tinha visto. E eu só não tenciono ver. Mas viste o filme ou não? Não vi o filme, não estou sequer interessado. E eu estou a tentar convencê-lo a ver o filme. Para ti, melhor ator, quem ganha? Eu estou curioso porque é do Marty. Exatamente. Do Marty tem sempre e principalmente porque tu vais ficar parvo como é que aquele filme é do Scorsese. Mas aquilo é em 3D, não é? É. É 3D, sim. Aquilo é... O que melhora ainda mais. Não gosto nada de 3D. Ela viu no cinema em 3D. Em casa. Sim, diz lá o que é. No cinema de Benfica. Então vá, deixamos de fazer isto por partes. Melhor filme, já disse que acho que vai ganhar o artista. Gostava que ganhasse A Árvore da Vida. Melhor realização, eu acho que vai ganhar, infelizmente, Os Descendentes, porque lá está, é o hype dos Descendentes. Eu gostava muito que ganhasse que é o realizador. A Árvore da Vida, sem dúvida nenhuma. Eu adorava que ganhasse A Árvore da Vida, porque está lindíssimo, lindíssimo mesmo. Não percebo bem porque é que Meia Noite em Paris está nomeado para melhor realização. Desculpem, não entendo. Lá está, porque é o Woody Allen. Acho que aqui é aquela coisa, como eu mas vos disse. Mas o filme teve um hype. Upa. Lá está, por rapaz, isso mesmo. Por isso não... mesmo. E tenho pena que o David Fincher não esteja em melhor ator. Tenho aí dois atores pelo qual nutro o maior dos amores. Quem? O Brad Pitt e o Gary Oldman. Porquê não gostas do Brad Pitt? Não, eu nutro o maior dos amores. Amores. Brad Pitt é o melhor ator da sua geração e um dos melhores dos últimos 20 anos. Ponto. E não discuto isto com ninguém. É verdade. Discordo da tua posição. Não é só uma cara bonita. Força, João. Não, força. Acho que... Não quero alongar esta conversa. Sim, mas pode... Mas eu quero deixar concordar também com o que tu vais dizer. Pronto. Acho os dois. Que o que eu vou dizer é que o Edward Norton está a um nível um bocadinho superior do Brad Pitt. Não. Essa é a minha opinião. É muito simples. Não acho. Isso já não acho. Não acho. Acho que a relação quantidade-qualidade no Brad Pitt é assustadora. E sabes que eu tive... Eu só comecei a adorar cinema há coisa de 3, 4 anos. E desde que eu vi... Ajuda-me, Rui. O Fight Club e o Snatch, os dois, com poucos meses de diferença. Caravan from Mama. Eu fiquei a maior fã do Brad Pitt, porque aquilo sim são dois filmes onde ele está absolutamente soberbo. Consegui dizer-te quantos que eu fiz no outro dia? Ah, sim, fiz quase 15. Fiz para aí 14 ou 13. Estamos a ver os bons filmes do Brad Pitt e acho que tu disseste 15. Yeah. Conta lá, Rui. Assim, rapidamente. Não sei. Contra relógio! Não, faltam 6 minutos. Faz lá isso. Pronto, e melhor atriz, acho que vai ganhar... Ajudem-me, a Viola David dos Serviçais, mas gostava que ganhasse a Meryl Streep, como é óbvio, porque acho que merece. Só ganhar a Meryl Streep, acho eu. E nunca vi os filmes, mas acho que isso é de caras. Achas? Eu acho que sim. Não sei, não se esqueçam que ela também é a maior nomeada e a maior derrotada. Por isso mesmo. Não se esqueçam. Por isso mesmo acho que vou lhe dar esse. Pronto, alguém aqui já viu o We Need to Talk About Kevin? Ninguém não, mas já ouvi dizer que a Tilda Swinton está do caraças. Exatamente, e era isso que eu para dizer, é uma pena não estar nomeada. Pronto, depois, assim muito rapidamente, melhor fotografia, acho que devia ganhar A Árvore da Vida mais uma vez, porque está absolutamente fantástico, e de guarda-roupa, finalmente foi nomeado um dos melhores filmes que eu vi este ano, que foi o Anónimo, e foi nomeado para melhor guarda-roupa, graças a Deus. Pronto, e basicamente é isto, já vi que estamos em cima da hora e vamos... Eu falei com um amigo meu que foi ver o filme da Meryl Streep sobre... Eu ainda não consegui ver, confesso. Sobre Margaret Thatcher. Como é que ela se chama? Margaret Thatcher. Over the rainbows of the nights of the falls of the windows. É, essa frase é minha. Over the falls of the skies, the nights of the falls. E dizem que o filme em si... Deve estar uma série. She runs like a mother bronker. Peca um bocadinho por ser mau, mas que se sente peca, ali... Peca por ser mau é uma grande frase. Olha, eu acho que é Otávio, assim. Tu pecas por ser mau. Sai da estrada. Deixa passar. O que é que eu disse de mal? Quinta a fundo. O Otávio sabe o que é uma quinta a fundo. Por falar em quinta a fundo. Por falar em quinta a fundo. Se resíssemos para a quarta, podíamos ir jogar a Manchester. Vocês tinham mesmo que falar de futebol num momento tão fantástico como cinema, a sério. Vai, continua. Vai, não, deixa-me só dizer isto se calhar alguém vai concordar comigo. Não se esqueçam que todos os filmes sobre política, a não ser aqui o nosso amigo Otávio, são assim um bocado secantes, boring. Eu fui ver o J. Edgar e digo-vos uma coisa. Maldito dinheiro que eu fui gastar naquilo, porque... Quis ir para a Borga. A sério, podia mesmo, porque além da interpretação do Leonardo DiCaprio, que lá está, também considero que seja um ótimo ator. Desde há uns anos para cá. Eu fiz sim, exatamente. Eu nunca hei de perceber porque é que a Kate Winslet tinha um pedaço de madeira suficientemente grande para os dois. Sabe que eu nunca consegui acabar de ver. E mandou o jovem... Tenho medo. Pelo mar abaixo, no Titanic. Porque havia claramente espaço para os dois naquele pedaço de madeira. Ele estava congelado, ele não se conseguia segurar. Toda a gente sabe isso. Não, não. Havia espaço. Por acaso não sei, estou a inventar. Havia espaço naquela coisinha de madeira onde ela estava em cima. Eu acho o Titanic um dos filmes mais secantes de todos os tempos. Sem dúvida, eu completamente acho... abomináveis. É. Eu nunca consegui ver o Titanic do princípio ao fim, tive que ver as postas. Está aqui alguém que já acabou o Titanic do princípio ao fim? Eu quando tinha 11 anos e chorei ao rosto e a partir daí nunca revi. As postas. E mesmo assim tinha que... Não, eu quando era mais nova, para aí 13, 14, eu tinha que... Eu mal eles faziam o adeus com os lencinhos brancos. Eu já estava a chorar que nem uma maluca. Porque às vezes um gajo no cinema conseguia fazer paus, não sei o quê, lá fora. Foste pagaste um bilhete. Olha lá, então, mas neste momento assim mais intenso, podíamos imaginar as galinhas. Ah, sim, há uma ideia genial que se centra na produção de uma curta com duas galinhas a passar numa estação de caminhos de ferro. Estás a spoiler! Não, isto vai ser... Ai, dá-me o coração. Tu acabaste de spoiler o filme que me vai lançar para a ribalta. Vai imaginar o Leonardo DiCaprio a dançar a macaca. Nós fomos apanhar um metro para vir aqui para a rádio e a primeira coisa que dizem é epá, e se agora fossem duas galinhas a passar ali na linha? Epá, sim. E com o Zé Malhou a dançar em picôs a Macarena. Às idas da mesa. David Lynch, se estiveres a ouvir este programa, o que é provável, claro, eu posso escrever uns argumentos para ti. Sim, que envolve José Malhou a... Ou então se for José Malhar as galinhas. Ei, como é que isto é possível? Olha, como diria um amigo meu, mais anos, menos anos. Olha o Carlos Cus. Onde é que anda? Já sabem que ele foi 6 anos de pena. Sim, mas vai recorrer outra vez. E vai, e mesmo que seja... Acho que o homem vai morrer e ainda vai estar em recurso. João, uma homenagem para ti. Hã? Como é que é? Vamos ir pegar todos com a malta de Montemore? Hã? Pois, embarcar uma garrafa de Tintol de penalti? Hã? Como é que deixa é? Ir, deixa ir. E depois, vamos tomar banho Ponte de Vila Franca. Todos nus, é ali, no frio, para enrijar. Hã? O que é que dizes? Hã? Pois... Saltar da Ponte Vila Franca! Vamos embora! Eu aceito o desafio do Fernando. Andar à briga com a GNR? É pá, mas o que é que tu queres, pá? O que é que tu queres? Epá, nós não queremos nada, nós só queremos dizer que estamos quase de... Aceitas o desafio? Aceito o desafio. Então na próxima semana vamos ter aqui um reporte sobre João Fernando Silva a tirar-se da Ponte Vila Franca. Yes! E Ana Isabel vai ficar seu colega de casa. O Rio Trancão. Não. Podemos já apanhar a um. Então, o Trancão é um afluente do Tejo. Podemos já apanhar a um. Aulas de geografia a esta hora, não. Por ideia. Diz? Na minha terra é o Rio Sorreia, portanto não faço nada. É o Rio tal, loucura. Bem, voltamos então na próxima semana. Muito obrigado aos nossos convidados e à nossa convidada, a todos vós. Era, tens que esperar para cortar no sítio certo. Temos que cortar no sítio certo porque isto é complicado. Aí está.